0. Rota 91-38 na escuta. Rodando com o tipo de solo, assim que o rapaz da Aero Europa corrija. O TAP, cruzando até agora, autorizado de ficar no teste. Ocean M 224, decolada 37, chega o controle na 20268. 208 na 224. código a CDCT Gerbic Position. 0410, Mateo. Sim, mais autorizado, 1-1-7-4. Sim, no ponto de espera, aposta pronto, é 2014. Transmissão de passo. Bom, 970, pode tráfego na curta final, autorizado ali a EMT. Cuidado de alta, chamei pra direita. Previsão 3, aguarde. 3, 2, 2, 4, 1, 2, 7, 3, contato autorizado via Alfa, Kilo 43, posição 51. Alguma 098 pronto. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Golf, via 310, nível 370. Decola da 10 com curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição de pá, antena 5557. Controle 120 do Sinal 1. Salvador, voo no 334, estabilizado exército. 334, estabilizado voo no 330, mas 120 graus, 049. Livre pouso na 0, voo no 334. 3059. 127. 127, continua a aproximação, fala aí o que está aí. Vem, Amanda, beleza, 127. Corno 098, autorizado a copos, tudo 0, 1, número 0, grau 0, 4. aquilo, parte 1, posição ruim, uma prevista até de sinalização do solo. Thank you. Americana, autorizado Porto Seguro, via Tutulu 44, nível 660, segue o Estado 1, certo? Canal 1. Toque. Primeira curva direita, transporte 5567.